taco, mil grau. Paz e amor, chapa o coco, sangue não faz um. Quem tem o dom tá aqui, acende um pra tu. Tá calma, gel pra mim. Bem fixo, P-A-Z o prefixo. Jesus no crucifixo, só Cristo invicto. Bem faz, pra tristeza vai, vai. Quer chorar, vai chorar, vai de louco, não vai. Quer é mais, tô aqui, vim pra zoar. Nasci de P-A, pra incomodar. Bate os loucos, moleques loucos, malucos loucos. Bem louco, bem louco. No frevo, fala que eu vou. Se tem gel, fala que eu vou. Taquina, fala que eu vou. Zoeira, fala que eu vou. Hoje eu vou zoar, vou, vou. De ofício, humildade faz união. De ofício, bebê só uma bela curtição. Um copo de vinho na fé dos amigos. A noite é uma criança e eu não brinco sozinho. Bonito Nintendo, a loirinha morena. O mundo é pra nós, sorrir vale a pena. Taca passageiro, tô de boa, tô no céu. Sem perder, sem polícia, longe do banco do Zé. Eu sou zoeira, é flex.